Glória a Deus. A você que me ouve agora, por esse CD, eu declaro você, como está escrito em Efésios 2:8, salvo pela graça de Deus. Você que me ouve agora nesse CD, que está sendo gravado ao vivo, eu te declaro, Filipenses 3:15, perfeito em Cristo. Eu te declaro, Hebreus 10:14, aperfeiçoado para sempre. Isto para a glória de Deus, em nome de Jesus. Você que me ouve no CD agora, acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com.br e receba o apostolado pela internet, em qualquer lugar da terra, do mundo que você estiver. www.graçaeapostolado.com.br. Eu declaro que você crescerá em graça através de todos os estudos que tem no nosso site, das apostilas, dos apostolados. Que os anjos de Deus que me foram enviados estejam ministrando ao seu favor, você que me ouve por esse CD e que vai ou que tem acessado o nosso site para receber a revelação da graça de Deus e do meu apostolado em Cristo Jesus. A igreja, saúde a todos os que nos ouvem agora pelo CD. Levante as mãos e digam assim: recebam a graça e o apostolado para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Digam todos, a você que nos ouve agora, por este CD, recebam ministração de anjos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vamos aplaudir a Deus, porque esse CD vai muito longe. Os anjos levarão até os eleitos predestinados. Ah, papai. Mensagem nova hoje, pegue a sua caneta, pegue a sua Bíblia, até você que me ouve no CT agora, pegue a sua Bíblia, a sua caneta, um caderno de anotações e anote o tema da mensagem: viver em graça é andar em sabedoria! Exclamação. Anote o tema dessa mensagem: viver em graça é andar em sabedoria. Viver em graça é andar em sabedoria. Diga isso para o seu irmão do lado. Viver em graça é andar em sabedoria. Primeiro texto da noite, Colossenses capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses capítulo 4. Agora deixa eu falar uma coisa, antes de ler o texto. Deus tem te tirado. A todos vocês que estão aqui, e você que me ouve no CD agora ao vivo, Deus tem tirado você de um sistema corrupto de entendimento, de um sistema religioso, tradicional, que vive há séculos equivocado da verdadeira revelação da palavra de Deus. Deus tem libertado a sua mente de mentiras, de heresias destruidoras. A este ministério e aos que nos ouvem agora por esse CD, Deus tem libertado e livrado até mesmo do anticristo que está aí no mundo, querendo ser Deus, se assentando no trono de Deus, parecendo ser Deus, querendo todo louvor e glória para Ele. Deus tem te livrado também do anticristo. Quem pode falar, papai? E tem te ensinado pelo apostolado de Paulo que toda honra e glória é ao Senhor Jesus, por exemplo, agora. Deus tem libertado a sua mente. Deus tem te revelado a graça. Deus tem enviado anjos a ministrar na sua vida, na sua mente, a saber, a mente de Cristo. Deus tem feito você entender a palavra dele. Na verdade, não sou eu que te faço entender. Alô, dá um sinal quem tem entendido a palavra de Deus nesse ministério. Você tem entendido? Glória a Deus, tem entendido. Mas não sou eu que te faço entender. Quem te faz entender a palavra é o verdadeiro e genuíno Consolador, de João 14, 16 e 17. O Espírito da Verdade que Jesus enviou e que hoje habita em você. Não é um homem que te faz entender a palavra de Deus. Não é um personagem humano, terreno, imortal, que te faz entender a palavra de Deus. Por mais unção que eu tenha, por mais predestinado que eu seja, eu não tenho como fazer você entender a palavra de Deus. Somente o Espírito de Deus é quem te pode fazer entender a palavra de Deus. Por isso que Paulo disse em Romanos 8, que o Espírito Santo, o mesmo Espírito, testifica com o nosso Espírito. Não é um homem que testifica com o seu Espírito. Não é um apóstolo. Não é um profeta. É o Espírito Santo. Todo o trabalho, escreva isso, todo o trabalho de entender a palavra de Deus, de revelar a palavra de Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. O processo abençoado de te fazer entender a palavra, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Se eu pudesse fazer alguém entender a palavra, o mundo já não estaria mais assim. Pois quantas pessoas têm ouvido minha pregação, têm ouvido meus ensinos, têm acompanhado até na Bíblia junto, aqui na igreja, fora da igreja, em outras cidades, em outros estados e até outros países. Se eu pudesse fazer as pessoas entender a verdade. Mas eu não tenho esse poder. Nem eu, nem ninguém. Nunca teve, não tem e nunca terá. Para que toda honra e glória seja a Deus, ao Senhor. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, é o único que pode te fazer entender a palavra de Deus. A minha função como pregador e apóstolo, e mestre dos gentios, na fé e na verdade, a minha função é pregar a verdade, anunciar a verdade, te mostrar a verdade, acompanhar com você na sua Bíblia. Essa é a minha função. Mas eu não tenho como te fazer entender. Por isso que eu dou graças a Deus pelos que entendem e têm entendido a palavra de Deus. Quem pode falar amém? Diga pela fé. Feche os olhos, diga pela fé. Graças a Deus. Deus tem feito eu entender a sua palavra. Graças a Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que habita em mim, tem me feito entender a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Amém. Como Deus tem libertado a sua mente, como Deus tem iluminado seus olhos, como Deus tem revelado a sua graça, como Deus tem te trazido a esse apostolado. Isso é uma maravilha. Deus mandou te ensinar algo muito importante para o seu crescimento espiritual. Porque uma coisa é receber a graça, outra coisa é viver em graça. Uma coisa é ouvir a graça, uma coisa é conhecer a graça, outra coisa é viver em graça. Irmã, Deus mandou vir te ensinar a viver em graça. Parte de viver em graça, por exemplo, quem vive em graça, vive livre de má consciência. Isso é um item. Outro item. Quem vive em graça, vive livre de condenação. É outro item. Mas o item que eu vim falar nessa noite é esse. Quem vive em graça, ele anda em sabedoria. Não quem conhece a graça. Porque eu tenho visto pessoas que conhecem a graça, mas não têm nada de sabedoria. Alô, quem entendeu essa frase? E talvez até você mesmo tenha visto pessoas que conhecem ou conheceram a graça, alguns até como Pedro, Tiago e João. Gálatas 2,9. Paulo diz: quando viram que, quando conheceram a graça que me foi dada, Pedro, Tiago e João, eles conheceram a graça. Gálatas 2,9. Pedro, Tiago e João conheceram a graça, mas não viveram em graça. O João não viveu em graça. Ele imputava pecado nas pessoas. Ele falou: se alguém falar que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Então João não viveu em graça. Ele conheceu a graça. Gálatas 2,9 me deixa claro que João conheceu a graça que Paulo pregava, mas não viveu essa graça. Pedro conheceu a graça que Paulo pregava. Gálatas 2,14, Paulo diz: quando vi que não andavam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Porque Pedro era repreensível. Gálatas 2,14. Pedro não andava conforme a verdade do Evangelho. Ou seja, conheceu a graça, mas não vivia em graça. Quem está me entendendo o que estou falando? Diga comigo: uma coisa é conhecer a graça, outra coisa é viver em graça. Diga, quem vive em graça vive livre de condenação. Diga, quem vive em graça vive livre de má consciência. Digam, quem vive em graça anda em sabedoria. Amém? Colossenses 4, aliás, esta igreja é uma igreja em graça. Este ministério é um ministério em graça, onde o seu apóstolo vive em graça. Eu conheço a graça e vivo em graça. Duas graças diferentes. Você não percebe na minha dicção, na pronúncia, mas são duas graças diferentes. Uma é a graça de Deus, outra é a doutrina. Eu conheço a graça, em maiúsculo, e eu vivo em graça, em minúsculo. Então existe graça em maiúsculo e graça em minúsculo. Quem está me entendendo? Recebemos a graça e o apostolado. Essa graça é em maiúsculo. É a graça de Deus. Agora, eu vivo em graça. Essa graça é minúscula. É a graça doutrina, o apostolado. É o viver em graça. Pela graça sois salvos. Graça em maiúsculo. Pela graça de Deus. Eu não sou salvo vivendo em graça. Eu sou salvo pela graça. Eu não sou salvo vivendo em graça. Sou salvo pela graça. Quem entendeu? Graça maiúsculo, graça minúscula. Graça maiúsculo é o favor de Deus por nós. Graça em minúsculo é o apostolado que nós recebemos e vivemos como um estilo de vida. Mais precisamente, falando Romanos 6,4, uma novidade de vida. Novidade porque ninguém no mundo vive assim. O sistema religioso não vive assim. Então, diga comigo, viver em graça é andar em sabedoria. Então eu tenho alguns textos para essa noite que eu preparei aqui, que eu separei. Se você estiver encaixado nesses textos, uma vez que você vai aprender muito com eles, ao passo que a sua vida, você percebe que está se encaixando com esses textos, vai ficar confirmado que você está vivendo em graça. Mas se os textos que eu ler, a sua vida não encaixa com esses textos. Você conhece a graça de Deus. Tem recebido o apostolado, mas a sua vida talvez não encaixa. Então você vai ver que você não está vivendo em graça ainda. Tem ouvido a graça, tem estudado a graça, mas o importante, mais do que conhecer a graça, é viver em graça. Aliás, escreva aí, ó. Viver em graça é mais importante que conhecer a graça. Vírgula. Uma vez que for viver em graça, tem que conhecer a graça. Escreva. Viver em graça minúsculo. Viver em graça minúsculo. É mais importante do que conhecer a graça, em maiúsculo. Viver em graça, em minúsculo, é mais importante do que conhecer a graça, em maiúsculo, vírgula. Uma vez que para viver em graça, minúsculo, tem que conhecer a graça, em maiúsculo. Todos anotaram? Pegou? Digam comigo, viver em graça é mais importante do que conhecer a graça. Diga, uma vez que para viver em graça é preciso conhecer a graça. Vocês entenderam a interpretação? Mais um minuto? Então vamos lá. Colossenses 4, versículo 5. Colossenses 4, verso 5. Paulo disse assim: andai em sabedoria, circule na sua Bíblia. Circule, andai em sabedoria. O tema da mensagem, viver em graça, é andar em sabedoria. Colossenses 4, 5, Paulo nos ensinou. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitando bem cada oportunidade. Verso 6. Olha o que é viver em graça e andar em sabedoria. Verso 6. A vossa palavra... Circule, seja sempre agradável. Circulei. A vossa palavra seja sempre agradável. Quando a sua palavra é sempre agradável, é um sinal de que você está vivendo em graça e andando em sabedoria. Alô? Colossenses 4, 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre agradável. De novo, quando a sua palavra sempre é agradável, é um sinal para você mesmo. Porque se a sua palavra não é agradável, as pessoas não querem ficar com você. Não é assim a vida? Se a sua palavra não é agradável, o que você fala não agrada, a pessoa fica enfadada. Então é um sinal de que você não está andando em graça, em sabedoria. O sinal de que você está vivendo em graça é quando a sua palavra é sempre agradável, quando as pessoas gostam de ficar com você. Quando as pessoas gostam de te ouvir, seja homem, seja mulher. Alô, dá um sinal que está me entendendo. É um sinal de que você está vivendo em graça e andando em sabedoria. Porque eu conheci pessoas e conheço que conheceram a graça e receberam o apostolado. Mas a maioria das pessoas não suporta ficar perto nem por um minuto. Então, o que está acontecendo? A pessoa não conhece a graça? Conhece, mas não está vivendo em graça, porque não está andando em sabedoria, porque a sua palavra não é agradável. Só quem está entendendo. Diga comigo, quando a minha palavra é sempre agradável, diga isso. É um sinal de Deus para a minha vida, que eu estou vivendo em graça e andando em sabedoria. Tem pessoas que fazem piadinhas com palavras torpes. Tem pessoas que fazem piadinhas. Eu não vou falar que uma piadinha que fizeram comigo, porque é de baixo calão e está sendo gravada ao vivo. Mas a minha consciência sabe. E eu não gostei daquela piadinha, me senti mal. Eu fui ser gentil com uma pessoa, a pessoa pegou, fez uma piadinha sem graça pra mim. Piadinha com lascívia, com sensualidade carnal. Estão me entendendo? A pessoa conhece a graça. Tem ouvido a graça. Mas a palavra não tem sido agradável. De modo que, quando a palavra não é, na maioria das vezes, agora, defeito na carne, todos nós temos. Não estou dizendo que você tem que ser um santão do mundo. Defeito na carne, todos nós temos. Errar ao falar, todos nós erramos. Às vezes fala demais, fala de menos. Às vezes fala coisa que não convém, não é verdade? Somos deuses espirituais, mas temos uma carne. Salmos 82, 6. Somos deuses. Mas verso 7. Morreremos como homens. Então somos deuses no espírito e carnais, né, no corpo humano, né? Quando a sua palavra, na maioria das vezes, é agradável. Pode perceber, a maioria das pessoas vai querer ficar perto de você, vai querer te ouvir. Quer um exemplo? Salomão. Tinha uma rainha de uma cidade chamada Sabá, muito longe de onde Salomão estava. Ela ouviu falar que Salomão era um homem de muita sabedoria, que falava bem, falava palavras bonitas, agradáveis. Sabe o que ela fez? Montou uma caravana, uma comitiva, e foi até Salomão para ouvir ele falar. Rainha de Sabá, já leu isso na Bíblia? Ela fez uma viagem só para ouvir Salomão. No mínimo, a sua palavra era muito agradável. Se o Salomão fosse um chato, essas pessoas que fazem piada sem graça, você, para não perder o amigo, se Salomão fosse assim, ela não teria nem arriado o cavalo. Quanto mais feita aquela viagem que ela fez, longa. Só para ouvir Salomão. Diga comigo, quando a minha palavra, na maioria das vezes, é agradável, é um sinal de Deus, que eu vivo em graça e ando em sabedoria. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ai, pastor, eu não posso comer sal por causa da minha pressão alta. Alô, o sal faz bem para a sua vida. Eu disse o sal, não 5 quilos de sal. Tá claro? O médico tirou o sal para você diminuir o sal. Ele não volta a tirar tudo. Porque o nosso corpo precisa do sal. O nosso corpo precisa do açúcar. Você precisa de açúcar. Você não pode comer 10 quilos de açúcar. Mas você precisa de açúcar. É claro que é errado você comer 5 quilos de sal no arroz. Vou fazer um arroz com 5 quilos de sal. Vou temperar uma galinha, uma carne com 5 quilos de sal. Aí vai morrer mesmo, aí faz mal. Claro, você nem falar. E olha que eu não sou médico. Mas o nosso corpo precisa de sal. Tá claro? Mas não é isso que Paulo está falando. Só estou fazendo uma comparação. Paulo disse: a sua palavra tem que ser temperada com sal. Ou seja, sua palavra tem que ter sabor. Não pode ser uma palavra sem graça. Palavra sem graça. Eu conheço algumas pessoas, palavras sem graça. Eu tenho um amigo lá perto de casa, lá, que ele é mais sem graça que isso. Nossa, quando ele ia falar uma coisa, eu até. Viu, então, deixa eu ir embora, eu tô com o pé. Sabe aquelas pessoas que começam a contar uma história, demora um dia para contar a história? Aí no meio daquela ele já puxa outra. E no meio da segunda ele já vai para a terceira e não explicou nenhuma ainda. E começa a filosofar. E você. Você está em todo, estou entendendo tudo que você está falando. Porque a palavra dele não tem sal, não é temperada com sal. Ou seja, viver em graça é andar em sabedoria, é ter uma palavra sempre agradável e temperada com sal. Não muito sal, senão as pessoas vão encher o saco e vão embora de você. Estão me entendendo? Também se não tiver nenhum sal, ninguém vai te ouvir. Um dia num seminário aqui, eu fiz umas perguntas. As pessoas estavam fazendo um seminário aqui, estudando, não lembro qual era o tema da apostila. Qual era o seminário, não lembro. Mas eu fiz uma pergunta: olha, o que que você achou desse estudo? E cada um falou: oh, eu achei isso aqui, eu aprendi isso, eu entendi e tal. Você, ciclano: olha, pastor, eu cresci muito porque nesse texto aqui, eu entendi, eu aprendi, Deus falou comigo, tudo bem. Foi passando. Quando chegou numa pessoa, eu falei: e você? A pessoa falou assim: não, pastor, eu não tenho nada para falar, não. Eu nunca mais vou esquecer esse dia e nem essa pessoa. Ficou claro? A palavra da pessoa não é temperada com sal. Fazer um seminário profético e apostólico, com unção, com manifestação, com ministração de anjos, com graça revelada, com apostolado, todo mundo pegando fogo. E um apóstolo pergunta: abençoado, como é que foi para você esse seminário aí? Experiência. Fala aí. Não, pastor, eu não tenho nada para falar. Aquilo foi jogar um oceano de água gelada em mim. Mas eu subi e me saí. Então você, ciclano. Eu passei para outro. Ô, pastor, então na graça, esse texto, Deus me disse. Tudo bem, eu continuei o barco. Mas eu não esperava isso. Mas eu entendi. Era uma pessoa que a sua palavra não era temperada. Palavra não tem sabor. Tanto não tinha que nem falou nada. Colossenses 4,6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como. Diga: eu preciso saber como. Por que que você ouve a graça? Por que que você recebe o apostolado? Diga: para saber como. Para que saibais como deveis responder a cada um. Olha, não faça como aquela pessoa, tá? Se eu te perguntar assim, se eu te perguntar, me dê um motivo por que que você ama a Deus. Rápido, me dê um motivo. Por que que você ama a Deus? O Léo falou: porque ele me salvou. Me dá um motivo por que que você ama a Deus. Porque ele me predestinou. Se aquela pessoa estivesse aqui agora, eu ia falar: me dá um motivo que você ama a Deus. Eu amo a Deus? Quem disse que eu amo a Deus? Podia falar isso. Ou então: me dá um motivo que você ama a Deus. Eu não tenho nenhum motivo. Pô, tá 10 anos na igreja, não tenho nenhum motivo para falar. Quem está me entendendo? O pastor escandaliza. Cara, tantos anos na igreja, não tem motivo, abençoado, por favor. Não tem motivo? O que que você está achando do seminário? Não, pastor, eu não tenho nada para falar. Escandalizei. Escandalizei mesmo. Fica comigo: eu recebo a graça e o apostolado, para que eu saiba como eu devo responder a cada um. Diga: porque viver em graça é o quê? É andar em sabedoria. Quer dizer, então, que está tendo briga num campo lá, e você pega e entra na briga também, com todo o conhecimento que você tem. Pega, pega! O que está acontecendo? Vamos pegar aí, vamos lá, vamos pegar também. Pega um porrete, pega um pedaço de fogo. Mas você não conhece a graça? Você não recebe o consolado? Diga para o seu irmão, viver em graça e andar em sabedoria. 2 Coríntios capítulo 6, vamos ver outro item do que é viver em graça e andar em sabedoria. 2 Coríntios 6, meia dúzia, claro que é o versículo 3. Outro item de viver em graça e andar em sabedoria é não causar o quê? Escândalo! 2 Coríntios 6, 3. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Você mãe, você pai, você tem que corrigir o seu filho porque ele fez uma arte? Não vai espancar ele na frente de todo mundo porque vai causar escândalo. Moderação. Tá entendendo? Menino, você... Tem pessoas olhando. Tem um pastor olhando, tem a irmã, tem um irmão, tem a visita olhando. Você tem que ter sabedoria, ministro. Você não pode causar motivo de escândalo, porque uma pessoa pode escandalizar com o jeito que você corrige a criança. Com o jeito que você fala com o obreiro, com o jeito que você fala com o pastor, que você responde para o pastor, quer? O que você quer? Fala logo aí. A pessoa pode escandalizar. E por aí vai, na firma, no serviço, na escola, na rua que você mora, com a sua família. No dia de Natal, de Ano Novo, sei lá, no aniversário, no casamento. Ô João, fala logo o que você quer! Pô! Tem pessoas ouvindo, cuidado, bisão, seja educado, segura a carne aí. Alô, não, você não está entendendo. Tem que segurar, alô! Tem que segurar a carne, eu também tenho uma carne. Tem que segurar a carne, bisão. Colossenses 4, 6, para que saibais como deveis responder a cada um. Se você for responder, escandaliza. E então Paulo diz, 2 Coríntios 6, 3, não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Alô, abençoado, você está vivendo em graça, a porta é estreita. Às vezes tem que engolir. Engole? Jesus engoliu? Alô, quantas bofetadas ele tomou? E ele engoliu e ficou quieto? Engoliu. Você não é o rei dos judeus? Ah, você que é o rei? Ah, uma bolacha aqui. Ah, então você é o Cristo, você que é o Salvador? Pegaram uma lança e chucharam, fiaram a lança nele. Ele teve que engolir. Vendaram os olhos de Jesus e começaram a dar bofetadas nele. E falavam assim, você não é profeta? Dá vontade, falava, profetiza agora quem te deu essa bofetada. Sabe o que ele fez? Engoliu. Por que você não quer engolir? Quantas coisas eu tenho engolido? Para não causar o quê? Escândalo em coisa alguma. Para não causar escândalo em coisa alguma. Um dia num seminário, o irmão se levantou contra mim, só não me bateu. O irmão se levantou, falou um monte para mim. Ele não tinha razão, sabe o que eu fiz? Fiquei quieto, deixei ele falar. Todo mundo viu, passei uma vergonha aqui. O pastor da igreja, o irmão que não era obreiro, não era nada. Mas o irmão falou, falou, falou, se levantou, nervoso, revoltado, na carne, ele errado e eu com a razão. Fiquei quieto, engoli, engoli assim. Passei uma vergonha, todo mundo viu. Nossa, o irmão falou um monte pro pastor. Aí eu falei para ele assim, ó. Você não me batendo, tá bom. Falei mais nada. Engoli, fiquei quieto, embora, estou vivo aqui. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Você obreiro, você obreira, você intercessor, você intercessora, você que faz parte do louvor, você pastora. Se você falar qualquer coisa, fizer qualquer coisa, você vai dar motivo de escândalo. E o seu ministério vai ser censurado. Ou seja, ninguém vai crer na sua oração. Ninguém vai crer quando você citar a palavra. Ninguém vai crer quando você for ensinar alguém. Por quê? Porque você causa ou causou motivo de escândalo. O seu ministério foi censurado, ou seja, reprovado. Talvez não por Deus, mas pelos homens que andam por vista. Quem está entendendo? Então diga comigo, viver em graça é andar em sabedoria e não causar nenhum tipo de escândalo. Escreva isso. Eu já li Colossenses 4, 5. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Verso 6. A vossa palavra seja sempre temperada com sal, agradável, para que saibais como responder a cada um, como deveis responder. Andar em sabedoria, viver em graça, é você não dar nenhum motivo de escândalo. Você tem parentes, você tem vizinho, você tem os irmãos da igreja, tem o trabalho, tem a escola. Não dê nenhum motivo de escândalo para que o seu ministério não seja censurado. Levante a mão quem está entendendo. Qual o tema da mensagem que eu quero ouvir vocês? E andar em sabedoria, não causar nenhum tipo de escândalo. Segura a carne, irmão. Diga para o seu irmão aí, segura a carne. Teve um irmão em graça, hein? Teve um irmão que falou assim, pastor, comigo não tem essa não. Eu sou pavio curto. Se precisar, já desça a bolacha logo. Ah, não mexe com a minha carne não, hein? Mas Jesus tinha uma carne, eu tenho uma carne. Todos nós, Paulo tinha uma carne. Vou te dar um dos maiores motivos por que você congrega. Por que você recebe a graça e o apostolado. Um dos maiores motivos, se não for o maior. Para dominar sua carne. Porque salvo você sempre foi. Você não recebe a graça do apostolado para você ser salvo. Salvo você já é. Você não recebe a graça do apostolado para você ter a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Já nasceu com ela. Você não recebe a graça do apostolado para ter o Espírito Santo em você. O Espírito em você, você já tem. Você recebe a graça do apostolado para aprender a dominar sua carne, reinar em vida sobre ela. Cadê os que recebem esse ensino? É o maior motivo. Você que fuma 4, 5 maços por dia, quando você recebe a graça do apostolado, você para com isso aí. De 4 para 3, de 3 para 2, de 2 para 1, até que um dia para. Não que isso te leve para o inferno, mas... além de não te. São coisas que não convêm, você vai andando em sabedoria e não causa escândalo. Porque se o irmão da lei vê você fumar, ele escandaliza. Você não perde salvação, mas ele escandaliza. E eu vou mexer nesse assunto hoje. Quem está entendendo? Essa é a diferença. Você recebe a graça do apostolado para aprender a dominar sua carne, reinar em vida sobre a carne. Porque se deixar a carne, dá chute, dá murro, dá soco, tosse, fala palavrão, xinga. Não são coisas da carne? É por que você vem na igreja? Para dominar esse diabo que você tem aí. Que eu também tenho. Chamado carne. Porque na hora que o bicho pega, dá vontade de dar um soco. Dá vontade de falar um monte. Ah, vai ler mais a Bíblia todos os dias. Tem que dominar a carne. Ou você não tem uma carne que fica assim de vez em quando? Quando alguém começa a cutucar a carne com vara curta. Última vez, hein? Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. Diga comigo, quem não dá motivo de escândalo em coisa alguma, está vivendo em graça e andando em sabedoria. Cadê os que estão entendendo a mensagem? Gálatas capítulo 5. Veja que tudo está com o nosso apóstolo Paulo. A instrução vem dele. Gálatas 5. E abre um parênteses aí, tá? Abre um parênteses. Como tudo vem de Paulo, a instrução vem dele, eu não recebi o homem lá de Miami como pai, ou como consolador, porque Paulo não me ensinou isso, tá, abençoado? Todo o meu ensino que está em mim vem de Paulo, e Paulo não me ensinou isso. Se Paulo não me ensinou, eu não recebo. Fecha parênteses. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13. Quando eu digo que eu estou debaixo do apostolado de Paulo, eu digo e provo que estou. Mesmo que eu precisar ir contra alguns, para permanecer firme debaixo do apostolado de Paulo. Gálatas 5,13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga, graças a Deus. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne. Porque se você der ocasião à sua carne, você não está vivendo em graça e nem andando em sabedoria. Está vendo que um texto encaixa com outro? Dá um sinal que está percebendo. Ó, Colossenses 4, 5 e 6, 2 Coríntios 6, 3 e agora Gálatas 5, 13. Cristo te chamou para a liberdade. Não use a sua liberdade para dar motivo para a carne. Por quê? Romanos 14. Você vai saber por quê. Romanos 14. Antes de Gálatas. Antes de 2 Coríntios, em Romanos. Romanos 14, versículo 13. Gálatas 5, 13, ó. Você está liberto, está livre. Você foi chamado à liberdade. Mas Gálatas 5, 13. Não use sua liberdade para dar ocasião à sua carne. Por quê? Por quê, pastor? Por quê, pastor? Romanos 14, 13 responde. Romanos 14, 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito. Alô, olhe para mim. Qual é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Eu tenho um propósito. Aconteça o que acontecer, passe por passar, não causar escândalo. Não causar escândalo em coisa alguma com os irmãos, principalmente com os que estão de fora. Aconteça o que acontecer, engole. Suporta. E suporta, sabe, com cara bonita ainda, não é suportar. Suportar sim. Glória a Deus, abençoado. Então, ó, domingo tem culto e tal. Você acabou de ser envergonhado. Mas você suporta. Quem está entendendo? Porque suportar com cara feia é fácil. Não precisa nem receber a graça apostolada. Não é verdade? Suportar com cara feia, você suportava antes de conhecer a graça apostolada. Agora, se você vai suportar hoje com cara feia, o que mudou? Você conheceu a graça, mas não está vivendo em graça nem andando em sabedoria? Que é o que faz a diferença? A graça é a última revelação de Deus na terra. O que eu estou querendo dizer? Um irmão da lei, do sistema, que não conhece a graça, não conhece o apostolado, está debaixo de condenação, debaixo de má consciência, debaixo de rudimento. Ele causar escândalo, ele andando na carne, tudo bem, ele não conhece mesmo. E você? E nós, que conhecemos a graça, o apostolado, fazemos uma boa confissão, não vivemos de obras mortas, não vivemos de rudimento, não temos má consciência, não temos condenação. E nós? Nós não podemos andar na carne, nós não podemos causar escândalo. Cadê vocês estão entendendo? Eles ainda têm uma misericórdia. Não conhecem essa doutrina? E você, que conhece essa doutrina? Então, Romanos 14, 13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito. Circule na sua Bíblia. O vosso propósito. Digam todos, o meu propósito. Está muito fraco, abençoado. Você não jantou hoje? Diga o meu propósito. Olha como que muda. Diga, eu preciso ter um propósito. Olha, numa igreja em gasto não faz campanha, tá? Numa igreja em gasto não faz corrente. Mas você tem que ter um propósito. Digam bem forte, qual, pastor? Seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Diga, eu preciso ter esse propósito em minha vida. Quem é que recebe essa palavra? Porque eu tenho esse propósito na minha vida, por quê? 2 Coríntios 6,3. Senão vai ser censurado o meu ministério. Vai cair no descrédito. E mesmo com o nome apóstolo, pastor, profeta, cai tudo por terra. Tem que ver lá pelo nome, pela imagem. Levante a mão e diga pela fé. O meu propósito não é por tropeço ou escândalo, irmão. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo, irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Por isso que eu falei, se você fuma, seu irmão, o irmão da lei vê, para ele é imundo. É claro que é uma impureza da carne, mas eu não te conheço segundo a carne, eu estou em graça. E ele que não está em graça. Ele vai se escandar. Lisar. E o seu ministério será censurado. Qual o tema da mensagem que Deus está falando com você hoje? Diga para o seu irmão assim, ó, precisamos andar em sabedoria. Diga para ele, olha a palavra que nós recebemos aqui. E não é palavra que você recebe aqui hoje. É palavra que você tem recebido aqui até por anos. Romanos 14, 15. Se por causa da tua comida, ou seja, do que você faz, o que, que você faz no seu dia a dia? Se por causa daquilo que você faz, Paulo, no caso aqui, era comida. Se por causa da tua comida se contrista teu irmão, já não andas conforme a graça. Quer dizer, o amor, você não está andando conforme o amor. Não faças perecer por causa do que você faz ou sempre fez, aquele por quem Cristo também morreu. Se Cristo morreu por você, levante as mãos. Vem, ó. Mas também morreu por outro, pelo seu irmão, que está na ignorância. E se ele vê você fazendo tais coisas, ou falando tais coisas, ou fazendo tais coisas, ou comendo tais coisas, ou bebendo tais coisas. Alô, verso 14. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Cuidado que alguém pode ver você bebendo alguma coisa, que para ele é o quê? Imunda. Cuidado que alguém pode ver você fazendo ou falando alguma coisa que para ele é imundo. E ele se escandaliza. E o seu ministério é censurado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Romanos 14, 15. Se por causa da comida contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, alô, quem aqui está servindo a Cristo, pelo menos essa proposta, dá um sinal. Quem serve a Cristo, você não vem na igreja, você não congrega? Pois quem nisto, verso 18, quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. E não me diga que você não está nem aí com os homens, que você precisa deles. Porque os dons são dados por Deus, mas confirmados pelos homens. Não adianta você falar que é um pastor, que é um apóstolo, um homem de Deus, um profeta, uma mulher de Deus, se você anda na carne. O título homem de Deus cai por terra. O slogan apóstolo, pastor, profeta cai por terra, obreiro cai por terra. Se você é um obreiro, um intercessor, mas alguém se escandaliza pelo que você faz, ou come, ou fala, ou bebe, seu ministério é censurado. E tal pessoa nunca vai querer o que você diz que tem. A sua igreja, o ministério que você vai, o seu folheto, o seu CD que você ouve, a sua apostila, a graça que você desconhece. A pessoa não vai querer nunca, porque ele está escandalizado com coisas que para ele é imundo. Mas verso 14, eu sei, estou certo com o Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é imundo. Só que você tem que tomar cuidado. Porque se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Verso 15, se por causa da tua comida se contrista teu irmão, já não anda conforme a graça e nem está andando em sabedoria. E eu te pergunto, o que vale conhecer a graça se você não andar em sabedoria? Se a pessoa lá fora está escandalizada com você, que fala palavrão, que xinga, que manda para aquele lugar, que faz piadinha suja. Não, senão quem está me entendendo. Qual o tema da mensagem? Romanos 14, verso 17. Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Sigamos, pois, as coisas. Circule as coisas. Circule as coisas. Diga comigo, existem coisas. Você não fala coisas? Você não come coisas? Você não bebe coisas? Existem coisas. Romanos 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida, ou por causa daquilo que você faz, ou por causa daquilo que você fala. Não destruas a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas é errado o homem comer, beber ou fazer alguma coisa com escândalo. Diga para o seu irmão, isso é errado. É verdade que tudo é limpo. É claro que é verdade, tudo é limpo. Todos nós, em graça, já sabemos que o diabo foi aniquilado. O diabo foi aniquilado. Mas o que que os irmãos da lei vão achar se eles me verem na rua com a máscara do capeta, com chifre e tudo mais? O que que eles vão pensar? Tá vendo? Eu não falei? Olha lá, olha o pastor com a máscara do diabo na cara. Olha lá, a máscara do capeta. Né? É o próprio Satanás, olha lá. Para mim, tudo é limpo. Nada é imundo. Para mim. Mas meu irmão que é fraco se escandaliza. E então Paulo diz, no verso 20, não destruas por causa da tua comida a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? Digo, meu irmão é a obra de Deus. Você não pode destruir ele. Ele é a obra de Deus. Ou seja, Cristo morreu por ele também. Ele é a obra de Deus. E talvez pelo que você fala, pelo que você bebe, pelo que você faz, pelo que você come, você está destruindo a obra de Deus. Não sei, não, estou entendendo. Digam todos, pastor, o que eu faço então? Romanos 14, 21. Bom é não comer carne. O assunto aqui era carne. Mas se você faz piadinha suja, bom é você não fazer piadinha suja. Para ele não se escandalizar. Se você fala coisa que não convém, bom é você não falar coisa que não convém. Se você vai em lugar que não deve ir, não por causa de você, da sua consciência, mas por causa do outro irmão que é fraco. Então não vá. Está pegando? Você vai onde não deve ir. Um sermão você não deve ir lá. Então você não vai. Porque senão você vai destruir a obra de Deus. Alô, quem está entendendo, me dá um sinal. Isso é destruir a obra de Deus. Bom é não comer carne nem beber vinho. Circule, nem fazer outras coisas. Circule aí. Nem fazer outras coisas. Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão, o quê? Tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Não vou mais na igreja, não. Por quê? Ah, aquele irmão aquele dia lá. Que é isso? Ir na igreja ser que nem ele? Então não vou mais. Ah, aquela irmã lá. Não, não vou mais não. Que é isso? Quer dizer, a pessoa se enfraquece. Porque viu você fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa. Dá um sinal que está me entendendo. Bom é não fazer coisas que teu irmão tropece. Bom é não fazer coisas que seu irmão se escandalize. Bom é não fazer coisas que o seu irmão se enfraqueça. Quem está entendendo, diga, Senhor, estou entendendo. Olha aqui o versículo 13, ó. Diga, eu tenho um propósito. Diga, não pôr tropeço ou escândalo ao meu irmão. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso? Rapidinho, Mateus 18. Estou terminando já. Mateus capítulo 18. Rápido. Mateus 18, versículo 7. Qual o tema da mensagem, abençoados? Viver em graça é o quê? Andar de qualquer jeito. Viver em graça é andar de qualquer jeito, amém? Viver em graça é o quê? Andar em sabedoria. Você me vê bêbado? Hã? Você me vê brigando com alguém? Discutindo com alguém? Falando palavrão, xingando? Você me vê? Viver em graça é o quê? É o quê? Andar em sabedoria. Mateus 18, verso 7. Ou seja, para viver em graça tem que ser, no mínimo, educado. Porque eu conheço pessoas que conhecem a graça, mas não sem educação. Se essa educação não está andando em sabedoria. Mateus 18, 7. Ai do mundo, Mateus 18, verso 7. Ai do mundo, Jesus diz, por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos. Sublinha aí, ó. Mas ai do homem por quem o escândalo vier. Ele perde a salvação, amém? Não, não perde. Então o que acontece com ele? Segundo Coríntios 6, 3. O seu ministério é censurado. Paulo disse. Ninguém crê na oração dele. Ou dela. Ninguém crê na ministração, na pregação, no ensino. Quando cita um texto. Quando fala, ei, vamos na igreja domingo? Ninguém crê. Por quê? Ai, Mateus 18, 7. Ai do homem por quem o escândalo vier. Lucas 17, verso 1. Rapidinho. Mateus, aí depois vem Marcos, depois vem Lucas. Lucas 17, para terminar. Lucas 17, faltam mais dois textos. Lucas 17, verso 1. Disse Jesus aos discípulos. O que, que ele falou, hein? Lucas 17, 1. É impossível que não venham escândalos. Sublinha. Mas ai daquele por quem vierem. Não tem como evitar o escândalo. Eu evito na minha vida, você evita na sua. Mas olha o tamanho do mundo. Alguém vai deixar ele passar. Não é assim? Alguém deixa escapar. Lucas 17, 1. É impossível que não venham escândalos. Mas ai daquele por quem vierem. Por que Jesus disse ai daquele? Porque além dele ter o seu ministério censurado, ficará debaixo de condenação. Isso é triste, hein? Isso é triste. Você não sabe o que é uma pessoa ficar debaixo de condenação. Vou te dar um exemplo. Tinha uma pessoa que fazia tempo que não vinha na igreja aqui congregar. Um dia eu encontrei com ele na rua. Eu parei meu carro, ele parou dele, eu falei, ô, abençoado, graças e paz, tudo bem, tudo bem. Falei, onde é que você está indo? Não, pastor, não estou indo em lugar nenhum, não, estou ficando em casa mesmo. Mas não era sobre isso que eu estava falando. Eu falei, onde você está indo? Ou seja, São Mateus, São Bernardo, Diadema, Mauá. Mas ele estava debaixo de condenação. Ele achou que estava cobrando ele. Você acha que eu vou cobrar alguém, abençoado? Porque ele vem na igreja, porque deixou de vir na igreja? Estou te mostrando uma pessoa debaixo de condenação. Dá um sinal que entendeu. Ô, abençoado, tudo bem com você? Tudo legal. Onde é que você está indo? E nesse momento, parei o carro, onde é que você está indo agora? Né? Eu estou vindo de um lugar, está vindo de outro, onde é que você está indo? Ele já. Não, pastor, não estou em lugar nenhum, não, estou ficando em casa mesmo, não estou indo em nenhuma igreja. Hein? Me deixou claro que estava debaixo do quê? De condenação. É impossível que não venham escândalos, mas ai daquilo por quem vier. O último texto da noite. Estará encerrada a mensagem, por tema: viver em graça é o quê? Viver em graça é o quê? O último texto da noite. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8. Digo para o sermão, ande em sabedoria. Você não vai causar escândalo, não vai enfraquecer seu irmão, não vai escandalizar seu irmão, não vai ser pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu ir na igreja? Olha aquele irmão lá. É claro que não é certo a pessoa comparar. Mas a pessoa carnal compara, você sabe, né? Ela compara, olha lá, olha daquele jeito lá, olha o que ele fez, olha o que ele falou, olha o que ele faz. A pessoa escandaliza, o fraco escandaliza mesmo. O último texto da noite, 2 Coríntios 8, versículo 21. Diga bem forte comigo: viver em graça é andar em sabedoria. O último texto da noite, 2 Coríntios 8, 21. Pois zelamos o que é honesto, não só, circule, não só. Ou seja, não adianta só você conhecer a graça, não, tá? Não adianta só você congregar, não adianta só dizimar, não adianta só ofertar, não adianta só cantar, só falar em línguas, não adianta. Pois zelamos o que é honesto, não só diante de Deus, digam todos, mas também diante dos homens. Ou seja, quem zela pelo que é certo, correto, diante de Deus e diante dos homens, esse sim está vivendo em graça e andando em sabedoria. Quem recebe esse ensino nessa noite? Obrigado, Senhor. Deus falar onde é tudo. Graças a Deus. Senhor Jesus, que a revelação da Sua palavra seja dada a cada um na medida que o Senhor, segundo a Sua vontade, manifesta a Sua graça e o seu dom para cada filho teu. Eu sei e estou certo no Senhor que nenhuma coisa é de si mesmo impura, mas eu recebo também que eu preciso andar em sabedoria diante de Deus, diante dos homens, zelar o que é honesto diante de Deus e diante dos homens. Eu declaro sobre esta congregação, sobre esta igreja, esta congregação de santos, este templo de anjos, esse templo cheio de deuses, anjos eleitos, eu declaro sobre eles o perfeito entendimento da sua palavra, que ao conhecer a sua graça, é preciso viver em graça, andar em sabedoria, ter uma palavra temperada com sal, aproveitar bem cada oportunidade da vida. É preciso não causar escândalo em motivo algum para que o nosso ministério não seja censurado. É preciso não comer carne para que o meu irmão não se escandalize ou fazer alguma coisa que ele tropece ou se enfraqueça. Senhor, eu oro e profetizo em nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Revela, Senhor, segundo a sua vontade, que viver em graça é andar em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Assim seja na tua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Por favor, mais uma salva de palmas ao Senhor comigo. Glória a Deus.